Catiri na faceira, quero ver boi balançar. Catiri na faceira, quero ver boi balançar. Põe a lenha na fogueira pra fogueira não apagar. Põe a lenha na fogueira pra fogueira não apagar. Chico tira a língua, Chico tira a língua, Chico tira a língua do meu boi. Chico tira a língua, Chico tira a língua, Chico tira a língua do meu boi. Dois de ouro chegou meu caprichoso, pra onde foi? Dois de ouro chegou meu caprichoso, pra onde foi? No curral campineiro, rouvem veludinho, vê o que foi. No curral campineiro, rouvem veludinho, vê o que foi. Meu boi, é festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao terra do chão. Meu boi, é festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao terra do chão. Tem bolo de macaxeira, mingau de arroz com vatapá, munguzá, beiju, tapioca, tarubá e o tacacá. Do outro lado da banda da lua mora a linda Suruacá. Do outro lado da banda da lua mora a linda Suruacá. Lá tem açaí, tem patichuli, tem as mais lindas praias morenas que nunca vi. Lá tem açaí, tem patichuli, tem as mais lindas praias morenas que nunca vi. Catiri na faceira, quero ver boi balançar. Catiri na faceira, quero ver boi balançar. Põe a lenha na fogueira pra fogueira não apagar. Põe a lenha na fogueira pra fogueira não apagar. Festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao pé do chão. Meu boi, é festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao pé do chão. Meu boi, é festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao pé do chão. Meu boi, é festa de São João, vem ver que eu vou pro sairém ao pé do chão.